Hoje é dia 26 de janeiro de 2020 e este é o episódio 75 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Epá, já tivemos dias melhores, eu pelo menos tive. Pelo menos sexta-feira foi assim um dia um bocado triste. Tivemos uma notícia um bocado bera. O Sergi Pérez, um conhecido nosso da comunidade Ubuntu, faleceu após doença prolongada, ao que sei. E é um dia triste porque ele era uma pessoa impecável. Das poucas interações que tive quando nós fomos ao estrangeiro e tivemos a oportunidade de falar com ele, ele foi sempre impecável. E ao que sei, ele fez algumas contribuições a nível de traduções e a ajudar o Costales com o Nav a fazer controle de qualidade e coisas desse tipo. E é uma pessoa que, pronto, que já não pode contribuir mais. E pelo que ele fez, eu só lhe tenho a agradecer. É. Sabes que eu soube da notícia e fiquei também... Fiquei surpreendido, primeiro... E entretanto fiquei com a ideia que tinha estado a falar com ele sobre o problema de saúde que ele estava a ter e fui puxar histórico e de facto encontrei, fiquei um pouco mais tranquilo porque as mensagens que troquei com ele em julho, estava a fazer quimioterapia, ainda assim disse-me que vamos lá ver se eu consigo ir a Sintra, ao Bucon. Eu tive-lhe a fazer algumas pontes e não podia deixar de o fazer com a situação também que tinha passado recentemente com o meu pai. Estive a tentar, na medida do possível, dar-lhe algum ânimo e alguma força, que é aquilo que é preciso naquela altura, porque são situações, são coisas muito complicadas. E pronto, ele de facto não veio ao Bucon e de repente tu não ouves mais falar dele, e quando ouves falar dele é com a notícia de que ele de facto tinha falecido, que é de facto muito... É sempre complicado. Nós vamos todos, não é? Eu ainda por cima costumo dizer muitas vezes que eu faço os possíveis, estou a fazer os possíveis para não chegar a velho. Portanto, planeio, não é morrer rapidamente, mas não ter que esperar muito tempo para que isso aconteça. Agora, quando isso acontece em pessoas que estão à tua volta, pessoas que tu conheces, pessoas que tu viste e com cheias de energia, ânimo, lá está neste caso, com uma vontade enorme de ajudar e apoiar as causas que nós também defendemos, é mais complicado ainda. E pronto. E é assim, mais um, eu costumo tentar ver isto do lado positivo, e é mais um tipo que está lá à nossa espera, onde quer que seja, quando a gente findar a nossa viagem também, pelo menos a nossa viagem aqui, Eu não perco muito tempo a pensar na vida depois da morte, nem quer transformar este podcast numa coisa filosófica ou psicológica, mas a única coisa que tu tens, e que eu remeto muitas vezes, e que tento pensar nisso quando estas situações acontecem, é um cartoon que eu vi uma vez, dois bebés gêmeos que estão dentro da barriga da mãe, e há um que pergunta para o outro, não sei como é que ele pergunta, mas o cartoon também é isso, e a pergunta de um para o outro é: ouve lá, tu acreditas na vida depois do parto? E eu acho que isso é um cartoon, e de facto, ok, faz-nos rir, mas a mim, pelo menos quando eu o vi a primeira vez, fez-me pensar. Poderá ser, de facto, esta coisa que a gente faz aqui, os podcasts, o trabalho, dormir, conviver, socializar, o que for, sofrer, podem ser só uma preparação para outra porra qualquer, que ainda ninguém voltou para trás para contar, não é? Mas que poderá ser uma coisa qualquer, estranha, gira, inesperada. Não sei, eu gosto de pensar nisso assim. Costumo falar mais em artistas, porque ultimamente tenho perdido alguns artistas, alguns que eu conhecia, alguns que eu admirava, alguns com quem eu trabalhei, e o meu comentário costuma ser sempre: esta noite vai haver um concerto de caraças lá em cima, lá do outro lado, ou lá em baixo, ou lá onde é que a malta se acumula. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, pá, é mais um gajo que há de estar de braços cruzados, ou com um café na mão, ou com uma cerveja na mão, à espera, tipo, então e tu, quando é que apareces? E é assim, e foi assim que o Sérgio nos deixou, sem, pelo menos para mim, e para ti também, não, ficaste tão surpreendido quanto eu, sem qualquer tipo de aviso. Mas fiquei um bocado em choque na sexta quando vi o tweet do Costales a anunciar o que aconteceu. Yeah. Mas pronto. E olha, estamos a fazer streaming adiante. E temos já aqui o primeiro feedback da noite. Temos o Tiago Carreira que nos está a ouvir, portanto temos uma responsabilidade acrescida porque alguém do outro lado do Atlântico. Eu estou aqui a ver alguém a dizer que há um problema técnico porque não conseguiu ouvir o Alexandre há bocado a responder-nos. Oh, caramba. O que estava a jantar. O Alexandre só responde 3 dias depois, é normal. Isso não é um problema técnico. Não é um bug, é feature. Mas pronto, mas sim, muito obrigado por aligerar este momento que estava a ficar pesadão e nós também não queremos de forma alguma que as pessoas fiquem com a carga negativa com que eu pelo menos fiquei na sexta-feira e tu também, e que agora estou a revisitar o momento, honestamente. Mas pronto, mas adiante. Diogo, conta-nos, semana que passou. Epá, a semana que passou foi uma semana interessante. Não são todas? Antes de gravar, umas são mais que outras. Eu começar porque antes de gravar o episódio anterior, eu estive na Wikicon. No durante o fim de semana e foi um evento muito, muito interessante. Para quem não sabe, nós falámos já aqui, portanto deviam saber e têm já negativas se não souberem. A Wikicon Portugal é o evento anual da Wikimedia Portugal, onde se juntam lá os vários editores e membros da comunidade em geral para apresentar e discutir temas relacionados com projetos da Wikimédia, inclusive Wikipédia, etc. Ok. Então vimos lá uma série de projetos interessantes, inclusive projetos para documentar fotograficamente as várias freguesias, projetos relacionados com mapeamento, mapas mesmo. Coisas muito, muito, muito interessantes. E também um painel muito interessante sobre a participação das mulheres, onde participou também a Ruth Correia, em representação da comunidade Ubuntu. E tivemos também conversas interessantes na parte social do evento, nos jantares, nos almoços. Tivemos um almoço em que estavam 5 pessoas à mesa e havia uma pessoa na mesa que nunca tinha estado neste podcast. Uma? Uma pessoa. O resto era tudo amigos do podcast? O resto era tudo convidados do podcast e não vou dizer o nome de todos porque sei que há quem quisesse não ser mencionado. Ok, é justo. Por motivos de privacidade, mas sim, foi interessante. E senti-me bem lá, quer com essas pessoas, quer com as outras, que me acolheram muito bem no Porto e achei muito interessante. Finalmente visitei a Casa do Infante, que nunca tinha visitado, e testemunhei uma coisa, e alguém que fez este comentário, que é para o guia, que estava a fazer-nos a visita guiada: não se preocupe, nós compreendemos, esta malta deve ser a malta pior para fazer uma visita guiada, porque eles fazem muito mais perguntas. Isso é bom, pá, mas isso não é mau, acho que interesse é sempre bom. Exatamente, e de facto a malta estava a fazer imensas perguntas, muito interessantes até, sobre o que o guia estava a explicar da Casa do Infante. Ok, tudo bem. Destacas algo? Eu, de facto, tu não podias mentir, porque eu vi tem algumas fotografias lá de cima, portanto, mesmo que tu dissesses que tinhas estado nas Maldivas ou coisa do género, epa, era difícil, bem. Mas pronto, mas destacas alguma em particular? Eu sei que já abordaste aí por alto aquilo que... Eu gostei principalmente dos projetos de documentação das freguesias e dos municípios, quer em Portugal, quer na Galiza. Foi uma parte que eu interessei, pronto. E é uma atividade engraçada que se pode fazer de forma organizada, organizar excursões e fazer uma visita em grupo e com um plano pré-estabelecido e documentar, por exemplo, uma freguesia inteira ou um município, e é uma atividade engraçada para fazer um fim de semana e ir conhecendo o país. Assim. Vai haver outra atividade no dia 7 de março, certo? Não faço ideia. É que eu também não tomei notas, eu fui convidado. Não tomei notas, portanto eu vou tentar ainda descobrir alguma coisa durante este episódio. Pode ser que eu consiga chegar à agenda com essa informação, mas pronto. Olha, e outra coisa, é que eu acho que temos um pedido a fazer, desculpa, a fazer ao Alexandre, o nosso mega editor, porque ao que parece ele pode ter tido mais um ponto no concurso anual. Isto passou-nos completamente ao lado, porque nós já somos velhos e gastos. Sim. Mas provavelmente as tuas filhas já ouviram falar de uma coisa chamada TikTok. Não, uma tem 3 anos, esquece, e a outra também felizmente ainda não tem telemóvel, não tem tanto... Pronto, então o que é que isto é? É uma rede social que se baseia na partilha de vídeos. Certo. E ao que parece ela poderá, em termos de números, ter de facto atingido aquele patamar que o Alexandre mencionou. De ser uma rede social que terá atingido um número suficiente para de ser o suficientemente emergente para que eventualmente, claro, possa vir a destronar o Facebook. Ok. Mas sabes que a única coisa que dizia, eu vi as parangonas daquilo que partilhaste comigo há pouco, uhum. E aquilo que estava anunciado era que tinha tido inúmeros downloads. Inúmeros downloads não quer dizer rigorosamente nada. Se tu pensares, por exemplo, que qualquer telefone que tu compras com Android, por exemplo, já traz o Facebook instalado, tu não precisas fazer download disso. Portanto, eu não sei até quando... Certo. A análise tem que ser feita de outra forma. Portanto, eu não podia já... Eu gosto muito do Alexandre. Não, isto demonstra que temos um número para medir a adoção. Uhum. Significa que é um número de adoção da rede social. Certo. E eu tenho visto ultimamente, de facto, desde que começou janeiro, imensas notícias sobre esta rede social. E há uma coisa que eu não tinha visto antes, mas que me escapava totalmente. Uhum. Até porque eu tenho quase nenhum interesse em descobrir novas redes sociais, principalmente que não sejam distribuídas e que não tenham a privacidade como um fator muito, muito importante. Certo. E também já sou um velho, e então estas coisas que escaparam completamente. Mas este ano já ouvi falar imenso sobre isto, e agora que estou um bocadinho mais aberto e atento ao tema, cada vez ouço mais, pelo que talvez o Alexandre tenha aquele ponto. Não quer dizer que vá acontecer de facto, que vá ultrapassar o Facebook, mas de facto é uma rede social que surgiu de repente e que já tem um tamanho muito, muito relevante. Carece de uma análise mais aprofundada, na minha opinião. Olha, deixa-me dizer-te então, olha, sobre a minha semana, que já não é bem da semana, porque eu estive um bocado apagado na semana passada, porque estive aqui com os botões e a afinar o streaming. Parece que desta vez está bom. As pessoas estão a dizer que está... O vasto auditório está a dizer que a imagem está porreira, o som também. O público bate as palmas. O meu fundo está escuro, mas é suposto. É de propósito, para não verem a arrumação que se passa lá atrás. Mas olha, tenho estado a jogar um jogo. A jogar? Sim, a jogar. Agora, que jogo? Tenho estado a jogar um jogo que se chama Street Complete. É uma aplicação para Android que liga com o OpenStreetMap. E então aquilo que faz é, tu escolhes uma zona e dentro dessa zona, aquilo que ele vai perguntando, vai-te fazendo perguntas muito simples, como que tipo de pavimento tem esta rua? Como é que se chama esta rua? Esta rua é de... Qual é a velocidade? Mas a velocidade é mais complicado de responder. Mas este tipo de perguntas, e então tu vais respondendo. E aquilo que acontece é o OpenStreetMap fica instantâneo, meu caro. Aquilo dá-te pica, porque começas a ver que fazes crescer aquela zona em termos de informação. E de tal maneira que eu já instalei aquilo no telefone e tenho já, deixa-me ver quantas estrelinhas, aquilo depois cada vez que fazes qualquer coisa tem uma estrelinha. Tenho já 23 estrelinhas no telefone, estás a ver? O aspecto é isto. Cada bolinha que ali está é uma pergunta para tu responderes. Uhum. E pode ser sobre a geografia onde tu estás, pode ser o gajo, podes dar a posição e ele fazer-te isso, ou então pode ser com podes ir a uma zona que tu conheces bem, e a única coisa que acontece, que eu já senti, quando tu vais a uma zona que conheces bem, é ele, quando o GPS não te diz que estás nessa zona, ele pergunta-te, tens a certeza? E tu podes dizer, sim, tenho a certeza. E à segunda ou terceira vez tu podes dizer, sim, tenho a certeza, caramba, desliga lá isso. E então a gente vai respondendo a perguntas. Agora, como é que eu soube disto? Por acaso foi um tweet do, acho que foi do Marado, que estava lá na Wikicon. E eu fiquei maravilhado com isto, porque de facto, para que é que vou estar a jogar um jogo qualquer em que aquilo que eles querem é, eu não sou muito de jogar, atenção, mas pronto, mas quando de vez em quando me apetece jogar qualquer coisa, ou quando me apetece desligar o cérebro e fazer qualquer coisa menos produtiva, aqueles joguinhos de andares à procura da comida, ou à procura do ferro, ou à procura do feno, ou à procura do raio que te parta, é estranho. Este aqui, gosto mesmo. Porque depois ainda por cima são coisas fáceis de tu responderes. É muito fácil tu chegares a uma rua e dizer assim, opa, tem iluminação, tem asfalto, é empedrado, há uma série de coisas. E isto até pode ser comparado. Eu já pensei, eu ultimamente não que tenha andado a curar aqui, tenho um gêmeo lesionado, portanto ando a reduzir ao máximo as minhas deslocações a pé nestes dias, mas num dia de bom tempo, pegar nas minhas filhas, na minha família, ir passear a qualquer lado e pegar no telefone e começar a completar aquela zona, até acaba por ser lúdico, é giro. Era uma coisa que eu já tinha pensado na altura da Hora Ubuntu, que também foi sobre o Street Map, e que eu pensei, porque eles organizam isso, especialmente lá para cima, para o norte, eles de vez em quando fazem aqueles sábados, aliás falámos aqui sobre isso até, para completarem o mapa. Isto é simplificar ao máximo o completar do Street Map, o que é ótimo. Achei a ideia deliciosa e super simples, mas que... Sim. Diz. Foi uma das apresentações que eu também gostei bastante, foi sobre estes e outros softwares. Yeah. Mas pronto. Mas basicamente foi isto. De resto, voltámos, e já agora um apontamento muito rápido. Estamos a tentar que até ao final do mês de janeiro sejam publicados todos os vídeos da UbuCon, que ainda faltavam meia dúzia deles, que é para fecharmos esse assunto. E pronto, e basicamente é isto. Portanto, se calhar podemos avançar aqui para o nosso cardápio de notícias. Sim, só quero ainda mencionar uma coisa. Dá-lhe. Aliás, quer dizer, já experimentaste o Firefox 72 e a feature em específico que eu quero que fales é, se já experimentaste, é a funcionalidade de tirares o vídeo da janela onde ele está a mostrar, por exemplo, no YouTube. Sim. Carregas lá na janela flutuante do vídeo e depois estás a ver numa janela mais pequena ou maior, ou como quiseres, e ao mesmo tempo que estás numa janela completamente diferente ou num ambiente desktop completamente diferente. Mas o original tem que lá ficar? O separador original? É porque eu fiz isso, aliás, olha, foi com um vídeo que tu, eu não vou dizer qual, para não estragar a surpresa, mas foi com um link que tu me enviaste há meio dúzia de dias, e eu comecei a vê-lo no Firefox, e de facto reparei que havia uma forma de destacar aquilo, não sei se era do Firefox ou era do YouTube. Só que é do Firefox. Pronto, ok. Então sim. É então a minha resposta nova é sim. Firefox. Curiosamente já experimentei. Ok. E o que é que achaste? Achei que precisa de mais trabalho. Em quê? É limitador. Porquê? Por exemplo, não consigo redimensionar essa janela. Ou seja, o vídeo destaca. Ah, eu consigo. Eu não consegui. O vídeo destaca, mas depois eu quero. O vídeo fica muito pequenino e eu fui aos cantinhos à procura de uma forma de deixar aquilo mais compatível com os meus olhos de pitosga. E deves ter feito isso mal. Provavelmente. Porque eu fui aos cantinhos. E há bocado estive a ver um vídeo e fui ao cantinho e imediatamente arrastei aquilo. Também pode dar-se o caso, desde a vez que eu experimentei até agora, já ter saído alguma atualização que melhora. Não sei, não faço ideia. Mas pronto, a minha experiência, eu fiz isso e volto a dizer, não sabia que era do Firefox, não tinha ideia de onde é que aquilo vinha, mas não gostei da experiência. É uma questão de voltar a experimentar e ver se corre bem. Eu adorei, eu tenho estado a usar desde que saiu o Firefox 72 e estou a adorar. E ainda há bocado, enquanto estava a preencher as notas deste episódio, estava a ver um vídeo e usei precisamente essa funcionalidade de redimensionar a janela. Ok, boa. Porque ela... Eu adorei. É porque dá muito jeito, sabes? Eu tenho isso no telefone. Uma coisa que me irrita quando tu estás a ver um vídeo qualquer é não poderes fazer mais nada. Estás no teu telefone, agarras ao telefone, estás a ver um filme, não podes ver mais nada. Eu sei que o ecrã não é muito grande, mas muitas vezes o mais importante do vídeo que eu estou a ver, imagina, eu estou a ver um especial de comédia qualquer, o mais importante do vídeo até acaba por ser o áudio. Ou seja, eu gosto de ver a linguagem corporal do humorista, mas não é a coisa mais relevante. Portanto, eu consigo perfeitamente estar a ler... A acompanhar um vídeo de um humorista qualquer e estar, por exemplo, a arquivar e-mails que tenho ali que já estão tratados e que... Pois deste género, estou a dar um exemplo muito simples que me veio agora à cabeça. Portanto, e eu tenho uma aplicação, curiosamente o YouTube nativo não tem essa funcionalidade, mas eu uso uma aplicação que é o... tenho que ver, não sei de cabeça, mas que me permite ver os vídeos do YouTube e inicialmente eu usava para fazer, por causa das questões de New Pipe para Android, que usava para fazer tracking, para evitar os trackings, ou seja, aquilo basicamente lê-te o vídeo e acabou, não tens que fazer nenhum login, não tens que fazer rigorosamente mais nada, mas tem uma funcionalidade porreira, que é exatamente destaca-te o vídeo, aquilo que tu descreveste agora com o Firefox, eu faço isso com o telefone já há muito tempo. Sim, isto é uma funcionalidade que eu creio que já existia também no Chromium, acho eu. Não sei. Mas chegou agora o Firefox. Eu, como não costumo usar o Chromium, para mim, ficou agora disponível na prática. Mas agora deixaste-me com a pulga atrás da orelha. Agora tenho que experimentar. Agora, logo que acabe esta gravação, vou já experimentar o meu Firefox para ver se ele está doente, ou se sou eu que estou doente, ou se de facto ninguém esteve doente e aquilo foi só um problema momentâneo e que neste momento está resolvido. Vou ver. E entretanto, vamos às notícias. Bora lá, tu hoje vais-te fartar de falar, meu caro. Hoje vais-me dar folga. Isto é suposto do que tu vais comentando também. Eu vou então. Eu faço sempre perguntas chatas. E o Tiago está a dizer isto porque isto foi um fim de semana de Ubiports Q&A. Yeah. Ou seja, vamos ter bastante para falar de Ubiports e Ubuntu Touch. Então, despeço-me já. Até à próxima da minha parte. Portanto, agora deixo-vos com o Diogo. Pronto, gostei muito deste bocadinho. Foi ótimo. E vou ficar a acompanhar. Vou acompanhar no YouTube. Este direto. Exatamente. Pá, dá-lhe lá. Força nisso. Olha, então, um direto no YouTube para comentar um direto no YouTube. muito meta. No outro participaram o Marius Gripsgaard, o Dalton Durst e o Florian Lieber, e foi no sábado, foi ontem. Também assinalaram a morte do Sergi. Uhum. Porque o Sergi foi uma pessoa que contribuiu para a comunidade do Ubiports, com traduções, e como eu disse, com participação no ativa no UNAV. E após isso, após esse momento mais solene, falou-se um bocadinho sobre a participação da comunidade do Ubiports na FOSDEM, que é já para a semana. Uhum. Vão estar lá várias pessoas da comunidade. Há a possibilidade da comunidade, nós não nos organizámos para ter lá uma boot, apesar de eu ter massacrado em tempo útil as pessoas, mas as pessoas estavam ocupadas a fazer código, a ser produtivas e ao contrário de ti, então, não é? Não, que não fazes uma única linha de código para o Ubiports, zero. E então não houve a oportunidade de nos organizarmos, mas parece que há uma motivação maior agora para o ano haja alguma coisa. Entretanto, a comunidade QDE, que é uma comunidade com que nós trabalhamos frequentemente, talvez vá disponibilizar um pequeno espaço, pelo menos momentaneamente, para a comunidade do Ubiports ter lá uma pequena representação. Ainda não está fechado isso, mas é uma possível. Portanto, se quiser encontrar lá a comunidade do Ubiports, além de procurar o pessoal com roupa do Ubiports, podem passar talvez pelo boot do KDE, porque talvez esteja lá alguém. Ok, boa. Também relacionado com a FOSDEM, já depois da FOSDEM, foi anunciada a participação do Gripsgaard e do Dalton num sprint do Plasma Mobile. Eles a seguir à FOSDEM vão para Berlim e vão participar nessa sessão de trabalho, onde se vai trabalhar provavelmente coisas relacionadas com o Allium e com frameworks que utilizamos em comum, para tentar normalizar versões e tudo isso, para que nos possamos ajudar mais mutuamente, porque se estivermos mais alinhados em mais coisas podemos colaborar entre nós, não é? Faz sentido, sim, exatamente. Acho que é uma partilhar coisa esforços, que faz sentido. Pá. Exatamente, e é uma coisa que beneficia toda a gente. Portanto, é provável que se vá trabalhar em coisas relacionadas também com convergência e coisas desse tipo, porque também é uma funcionalidade do Plasma Mobile. A primeira má notícia, hoje temos algumas más notícias. Uma é que houve uma pergunta sobre alguns portes e sobre a possibilidade de alguns dispositivos poderem vir a ter portes para Allium 7.1. Porque não sabem, os dispositivos atuais têm portes para Allium 5.1, creio eu. Uhum. Que é baseado no código do Android 5.1. Exato. E estamos agora a trabalhar em ir para o 7.1. Infelizmente, alguns dispositivos, por ou não termos o código todo de tudo que é necessário para fazer o hardware enablement, todos os drivers, todo o firmware, tudo isso. Okay. Ou por serem ainda baseados em Android 4, 4.1 ou coisa assim de género, podem muito facilmente não vir a ter portes para ali um 7.1. Estamos, portanto, a dizer que provavelmente vamos começar a ter os primeiros equipamentos descontinuados pelo Biport, é isso? Exatamente. O primeiro dispositivo pode ser um bocadinho surpreendente para algumas pessoas, mas depois de eu explicar o motivo vão perceber porquê. É o Meizu Pro 5. O motivo desse é a tal questão dos drivers e modificações de software de baixo nível. Uhum. Ou para o kernel, que são proprietárias. Nós não temos o código-fonte do que era necessário para lançar uma nova versão baseada em outra versão do Android, no Pro 5. E no caso do Nexus 4, é a tal questão de ser baseada em Android 4.1 ou coisa assim de género. É demasiado trabalho para que valha a pena. A partida, pelo menos a equipa Core não vai trabalhar nisso. Portanto, se alguém quiser tentar ter esse trabalho, muito boa sorte. E é preciso olhar em frente, não é? Não é só uma questão de olhar em centro. Há casos em que vale a pena ter esse trabalho. Yeah. Em casos em que, se alguém quiser ter esse trabalho, que não seja a equipa Core. A equipa Core acha que esse trabalho não, provavelmente não é sequer possível completar. Ok. Parece-me mas bem. Não é preciso ficarem já em pânico, porque pelo menos até o suporte para Xirin acabar, ou seja, em mais um ano e alguns meses, o Ubuntu Touch continuará a ser suportado e mantido nesses dispositivos. Sim, sim. Queres descansar um bocadinho? Tenho aqui um assunto bocadinho para revisitar enquanto ganhas então teu fôlego. Então revisita lá esse assunto. É assim, estamos então a falar sobre o que é que vai acontecer no dia 7 de março no Porto, e é o Open Data Day. Ok. Eu sabia que tinha sido, não foi bem convidado, fui mais desafiado a fazer parte do assinalar do Open Data Day no Porto. Uhum. Eu não sei se será na Casa do Infante outra vez, como foi a Wikicon, mas uhum, tenho vontade de lá ir. Pronto, e era só isto, é um pequeno apontamento. Se isto fosse gravado em sketch, este sketch ia para a primeira parte outra vez, mas agora vamos continuar, porque isto também é a malta que nos ouve compreende estas coisas. Portanto, Diogo, dá-lhe, continua. Ora, continuando, que o Andei 68. Para compensar esta notícia, o Florian e eu estávamos a falar aqui há dias sobre o estado do Fairphone 2, do porte para Fairphone 2. Uhum. E ele disse-me que o porte para 7.1, o Alien 7.1, está muito, muito mais estável e que eu iria ficar surpreendido. E olha que para tu ficar surpreendido é preciso muita coisa, é? Mais ou menos. O Florian interrompeu-me a meio de uma conversa com outra pessoa em que eu estava a recomendar que, se quisesse adquirir um dispositivo daily driver, que não adquirisse o Fairphone 2. Ok. Porque, como tu sabes, o Fairphone 2, agora não tanto, o reboot mas phone teve algum, tinha aqui alguma instabilidade, não era? Yeah. Notava-se alguns reboots e tal, de vez em quando. Era carinhosamente chamado reboot phone. Exatamente. Mas pronto. Mas agora está muito mais estável. Eu tenho usado e há meses que não vejo um reboot. Tens estado a usar. Tu qual é o canal de software que usas no Fairphone? Boa pergunta, não me lembro. Será um RC ou será uma coisa mais maluca? Não deverá ser, eu não sei. Talvez um RC, eu costumava tê-lo no RC. Eu sei que alterei alguns para Devil, mas não creio que tenha sido esse o caso naquele telefone. Compreendo. Mas não posso chorar. Certo. Outra má notícia é que há o risco do suporte para contas do Google ser retirado temporariamente durante a OTA 12. Uhum. O Google fez uma alteração já há algum tempo, mas nós ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar para a volta dela. E o que acontece é que o Google deixa de permitir que se faça login com contas, em contas, aliás, utilizando frameworks de browser embebido, como o Qt Web Engine, uhum, que é a framework que é utilizada no Ubuntu Touch, quer para criar o browser, quer para as várias web apps que estão integradas no sistema. O novo método de login faz com que as coisas funcionem de um método um bocadinho diferente. Nós até queremos que há alguns riscos de privacidade, mas talvez seja algo que se possa ser trabalhado. Mas o que acontece é que nós provavelmente não vamos conseguir corrigir essa situação a tempo de sair a OTA 12, pelo que poderá deixar de haver conta, suporte para contas Google na OTA 12, e quando a gente completar de novo a situação, a resolver esse bug, será integrado de novo, obviamente. Okay. Já temos data para a Alta 12? Não há datas para nada. Deixou de haver datas. O objetivo continua a ser sempre uma release regular. 6 semanas. X em X, à volta de 6 semanas. Estamos a ultrapassar isso largamente com a OTA 12, mas tendo em conta o que vai ser integrado agora com a OTA 12, é uma release muito, muito, muito, muito grande, para ser a maior de sempre. Certo. Entretanto, que se alguém tiver conhecimento sobre como funciona o novo sistema de logins do Google, contacte o projeto ou contacte-me a mim diretamente e eu ponho em contato com as pessoas do projeto, porque provavelmente vamos precisar de alguma ajuda nisso e se quiserem contribuir, esta será uma boa oportunidade. Ok. Há mais? Claro que há, e também é? Há boas notícias, pá. Há boas notícias também. Claro, a OTA 12 poderá entrar em release candidate ainda antes da FOSDEM, portanto, durante esta semana. Boa. Aliás, podem estar a ouvir este show e podem já estar em release candidate. O Gripsguard não se compromete com isso, mas diz que é uma possibilidade. Certo. O Florian está a pedir ajuda porque ele está há algum tempo a trabalhar num porte para o Samsung S3 Neo. Uhum. Ele está a fazer isto no seu tempo livre. Está quase tudo a funcionar, falta essencialmente a câmara, mas ele precisa de pessoal para ajudá-lo com testes. Uhum. Porque isto é uma coisa sempre muito, muito sensível e é fácil encontrar problemas quando se utiliza no dia-a-dia os dispositivos. Yeah. E como ele só está a fazer isto no seu tempo livre, não tem muito tempo. E esta é a primeira boa notícia, ou seja, há um porte para um dispositivo bastante, que deverá ser bastante barato se o conseguirem encontrar. Yeah. Porque já é muito antigo. Atenção, é o S3 New, não é o S3. Há diferenças. O S3 foi relançado há uns anos, já não sei quantos, e é essa versão para a qual o Florian está a fazer o porte. Outra boa notícia é que se compraram um PinePhone e querem ajudar o Ubiport com o seu port, já há uma forma de o poderem fazer. Foi criado um repositório no GitLab onde vão poder introduzir os vossos bugs que encontrarem. E também vai estar lá a informação sobre a evolução do projeto. Vai ser um repositório utilizado também para fazer a gestão do projeto de criar o port, pelo que podem acompanhá-lo para ter informação. Anexo a isto, um pedido para, se tiverem experiência de desenvolvimento de drivers para Linux, incluindo Mesa e Lima, se quiser, têm essa experiência, ela poderá ser bastante útil, porque o PinePhone é um dispositivo bem mais próximo de um Linux normal. Esta pode ser uma forma de vocês entrarem no projeto e começarem a ajudar. Ok. Diogo, como é que é? Só mais uma notícia super importante. Sempre só mais uma, é sempre que, super importante. A Frente Revolucionária e Ambientalista de Libertação de Dispositivos Móveis, mais conhecida como Comunidade Ubiports, tem mais um porte comunitário que está muito, muito perto de estar completo. Trata-se do porte para o Redmi 4X, que foi feito por um elemento chamado, um elemento da comunidade, chamado Real Tanked 12, okay, que é também um contribuidor para o Postmarket OS, e provavelmente ainda nos próximos 6 meses ou coisa assim irá ficar disponível para a comunidade. Porquê que os portes são sempre de material antigo e nunca de material mais atual ou recente? Porquê que não fazem um porte do Samsung têm? S9? Porque é o que as pessoas têm e para o qual estão dispostos a sacrificar o dispositivo em caso de erro. Percebo isso, mas a fundação, enquanto fundação, poderia... A fundação, enquanto fundação, não tem dispositivos desses. Pois, mas se calhar devia repensar um bocado a forma de... Não é a forma, a estratégia, porque quando falaste no S3 há pouco, eu fiquei curioso porque, de facto, é interessante tu teres um telefone Ubiport barato, mas, essencialmente, é um telefone Ubiport barato, mas despachadinho. E até que ponto é que tu não precisas de carninha para pôr aquilo a correr? E até que ponto é que não seria bom tu pegares num... Eu estou a falar, por exemplo, o S9, S8, S7, porque se vamos agora em 2020 pegar num S3, que é não sei muito bem de que ano, até okay, que ponto é que não seria melhor... A razão pela qual se pega no S3 é a razão de ser isso que o Florian tem. Eu percebo isso, essa parte eu percebo. Eu quero dar do meu tempo livre, o que eu tenho em casa é isto, eu quero dedicar a isso. Mas falando, por exemplo, na Fundação Ubiport, e que tem que ter aqui alguma estratégia diferenciada de contribuições particulares. É por isso que a Fundação existe também. Certo, até quanto é que a fundação não poderia investir em comprar um ou dois telefones mais recentes para que... Já não tem esse dinheiro. Ok. A Fundação para já não tem esse dinheiro. Ponto. Ok. E para além disso, teriam que haver bastantes, pelo menos não seria um dispositivo, teria de se calhar estar na casa dos 10 dispositivos para que se pudesse fazer de forma sustentável o desenvolvimento de um porte desses. Certo, percebo. E isso seria bastante mais dinheiro. A Fundação está focada em fazer portes que permitam o desenvolvimento da plataforma e em disponibilizar à comunidade meios técnicos para que possa fazer portes à própria comunidade. Certo. Portanto, se te lembras, a comunidade nasceu como uma comunidade de portes. E o objetivo é que o núcleo duro do projeto, os developers core, continuem a fazer o desenvolvimento do sistema operativo, de algumas das aplicações core, e a fazer ports que sejam tecnicamente importantes para que o sistema operativo possa continuar vivo e evoluir. Neste caso, do S3, a vantagem de fazer o porte para o S3 é que estamos a aprender como é que funciona o bootloader da Samsung, que é um bootloader diferente dos outros dispositivos todos. Ah, ok, boa. É o Heimdall, os outros todos utilizam o Fastboot e para flashar usamos o ADB e o Fastboot. Exatamente. E aqui neste caso é o Heimdall e outra notícia que eu tinha aqui para falar, falava um bocadinho disso, mas saltamos isto, porque não vamos passar o episódio todo a falar do B-Ports. Portanto, para começar, convém ir primeiro aos fundamentais e construir uma coisa a partir dos pilares e das fundações, e não começar a fazer pela casa. Pelo telhado, eu percebi. Pelo telhado. E é isso que a Fundação está. Então, os portes em que se está a focar são portes que são tecnicamente muito importantes. Por exemplo, o porte para o PinePhone é o primeiro porte para uma versão upstream de Linux. E é por isso que se está a focar nisso. E porque é um porte no qual distribuições como o Ubiports e como o KDE Plasma no Mobile, o Pulse Market OS e outras distribuições e outros sistemas operativos móveis podem prosperar. É aí que está o foco. E o foco também está no Halion, que é algo que permite à comunidade fazer os seus próprios portes. Certo. Agora, e já agora, deixa-me, e vou já fazer aqui o gancho para a próxima notícia. Certamente que sabes do anúncio feito pela Canonical de correr Handbox numa instância cloud. Em que é que isso pode beneficiar também o desenvolvimento da Fundação B-Ports, ou não? Pode ser um projeto completamente distinto e sem qualquer tipo de ponto. Isto, o que nós sabemos sobre este projeto é que ele, por trás dele está o main developer do Unbox, que é um ex-funcionário da Canonical e utiliza alguns parceiros de serviços e de hardware como a Packet, a Ampere e a Intel. E vão oferecer Unbox, ou seja, a oportunidade de correr um Android dentro de um LXC e fazer stream das aplicações para os nossos dispositivos móveis. Certo. Ou para o outro lado qualquer. Isto certamente que poderá eventualmente ser útil. Isto está a ser vendido essencialmente para como uma plataforma de stream de gaming e como também uma plataforma para testers e developers de aplicações. Eu achei que estavam a vender aqueles call centers indianos, aqueles gajos que andam lá a clicar nos cliques e que andam a fazer aquelas coisas menos católicas, mas afinal estás aqui a tirar a mística. Também. Também serve para isso. Também serve para isso. Está a dizer que está a ser essencialmente utilizado para, mas não tens dados para dizer. Está a ser promovido para, é o que eu estou a dizer. Okay. Não estou. Mas não está a ser promovido para as lojas de cliques, pois não, para as oficinas de cliques. Epá, tecnicamente serve também para isso, portanto... Eu vou perguntar outra vez, mas não está a ser promovido para... Não, pronto, okay. Não vi nada no material de marketing, não li nada sobre isso. Achava difícil que isso acontecesse, mas pronto, tudo bem. Agora, o que é que tu estás a dizer? Então é que eu posso correr o meu no Ubuntu Phone, eventualmente um stream do Unbox que eu estou a correr numa SE2 qualquer. Isto também é útil para empresas que querem reter o controle sobre as suas aplicações e dar menos acesso ao hardware e coisas desse tipo, e também para correr software mais exigente do lado do servidor. Exatamente. Portanto, é material mais fraquinho. Exatamente. Podes ter um telemóvel mais fraquinho, por exemplo, um BQ4.5, e estares a receber o streaming por streaming o WhatsApp. De uma Kinão, ou então de uma Kinão com 16 GB. Uma Kinão, para um telemóvel, com 16 GB a correr numa cloud qualquer. Exatamente. Ok. É claro que o projeto. O Biports não está exatamente, isto está a ser vendido também como cena para o 5G e afins. Yeah. Agora, o Biports, claro que tem a beneficiar para isto se houver um produto de consumidor final e não um produto dirigido apenas para empresas. Até agora só vejo isto dirigido para empresas, pelo que, pronto, é uma questão a ver-se. É claro que, por exemplo, para correr jogos tu tens uma exigência de dados e de não poder falhar coisas diferente do que se quiseres correr, por exemplo, o WhatsApp. Certo. E creio que a maior parte do pessoal que quer usar o Unbox em Ubuntu Touch quer correr coisas com o Unbox. Só que depois nessa solução tens um problema, é que não podes utilizar para aplicações que requerem acesso ao hardware, porque não podes utilizar isso para fazer, se calhar, um pagamento móvel, não podes usar para essas coisas. Muitas vezes requerem acesso ao GPS ou a alguns sensores do telemóvel, e isso será uma coisa que não vai funcionar pela cloud. Isso é uma coisa então, que só funcionaria com um Unbox local. Exatamente. Porque uma coisa que eu estou a ver logo é, imagina que tu deste o exemplo específico do WhatsApp, mas podias falar de outro qualquer. Se tu quiseres, no teu WhatsApp, uma coisa que se faz, e cada vez se usa mais o WhatsApp como um substituto do e-mail. As pessoas usam aquilo para enviar documentos, para enviar informações, para partilhar fotografias, vídeos e por aí fora. Tudo aquilo que o Telegram faz muito melhor, mas as pessoas têm pouco juízo e usam o WhatsApp. Agora, se eu quiser, por exemplo, uma coisa simples, que é partilhar, eu tiro uma fotografia, imagina, estou com um problema qualquer no meu dedo da mão esquerda, e alguém me diz, epá, manda-me uma fotografia do teu dedo. Imagina que é um fisiatra qualquer, agora estou a falar disto porque, como ainda ando lesionado, ando um bocado nesse campeonato, peço desculpa pelo exemplo, mas não me ocorre outro nesta altura. Mas imagina que tu fazes uma fotografia de uma porra qualquer e queres enviar rapidamente para o WhatsApp para alguém. Se aquilo está a correr na cloud, tens que arranjar uma forma de o WhatsApp que está na cloud aceder ao teu storage do teu dispositivo, era aquilo que estava a dizer, e depois então poder enviar para outra pessoa, e a outra pessoa, depois a outra pessoa para receber é mais fácil, porque se ela abrir aquilo no WhatsApp dessa pessoa, pode depois fazer o stream do resultado. Agora, se for um documento que a pessoa depois queira transferir para o seu próprio telefone, para depois manipular no seu telefone, se for uma fotografia para visualizar, tudo bem. Agora, se for um ficheiro que a pessoa queira manipular, vai ter o mesmo problema. Ou seja, se o WhatsApp dessa pessoa estiver numa cloud, ela vai ter que arranjar maneira de esse WhatsApp aceder ao storage, ao armazenamento do seu telefone, e deixar lá ficar o ficheiro. Isso, de facto, é uma dor. Ou ambos acedem a um armazenamento na cloud comum. Mas aí eu vou ter que ter, eu quando faço uma fotografia no meu telefone, o meu telefone vai ter que enviar isso para o tal armazenamento na cloud. Sim, exatamente. Ou faz-se uma magia negra qualquer transforma-se o cliente. Faz um auto-mount. De Unbox. É que é mais complicado, eu não estou a ver como é que isso poderia ser feito. No cliente de Unbox funciona como uma espécie de um NFS ou uma coisa qualquer que se monta assim que faças o primeiro acesso ao Unbox, uma aplicação Unbox, eventualmente. Isso pode ser feito, mas para outros sensores, por exemplo, para aceder à máquina fotográfica será mais complicado, para aceder ao GPS será mais complicado. Acho que aí não é impossível, mas eu não estou a ver como é que com o Unbox de hoje isso seria possível. Ok, eu não tenho conhecimentos técnicos, estou-me a lembrar eventualmente alguma magia semelhante. Aliás, já com o Unbox de hoje já é complicado fazer isso localmente pois. Porque ele está a correr dentro do LXC e e dar acesso direto ao hardware, em alguns casos é complicado. Mas pronto. Mas adiante. Ver. Adiante, sim, sim. Ora, não temos, estamos a ficar sem tempo, portanto, eu se calhar saltava para a agenda e os assuntos que estão aqui, melhor. Deixamos para a semana que vem. Ou para a outra a seguir, porque provavelmente a semana que vem será um episódio especial. Vamos ter que repensar isso, sim, mas pronto. Deixa esta para ti, Diogo. Deixa esta para ti. Então, o primeiro ponto da nossa agenda é... A FOSDEM, FOSDEM 2020, que vai decorrer de 1 a 2 de Fevereiro, na Universidade Livre de Bruxelas. Eu vou estar lá. Não requer inscrição, não requer qualquer pagamento, a não ser o do vosso alojamento e da vossa viagem. É um evento que vale a pena participarem e que eu vos convido a irem, nem que seja uma vez na vida. São cerca de 7 mil membros da comunidade, developers, designers, todo tipo de pessoas, e ficamos com uma ideia diferente da dimensão e da vitória da comunidade software livre sobre tudo o resto do mundo. Yeah, vamos ver. Ora, depois disso temos então, no dia 7 de Março, eu falei sobre isso há bocadinho, a meio de uma tua respiração, no dia 7 de Março temos então no Porto o Open Data Day. Nós vamos ter mais informações certamente nos próximos episódios, mas guardem já o dia também. E vamos ter no... já falámos aqui, mas é sempre importante relembrar, o Pixels Camp 4.0, que vai ser de 26 a 28 de Março. E que provavelmente vamos ter o Diogo Constantino como orador. Não sei se já tens novidades sobre isso. Eu submeti, mas ainda não recebi. Hoje, por acaso, aliás, no fim de semana, eu não reparei se tive resposta. Mas o Call for Papers acabou dia 20. Agora estou à espera de resposta. Ok. Eu aproveito já também para avançar que, em princípio, vou tentar fazer um meetup dentro do Pixels Camp. Não sei muito bem ainda com que características, tenho uma ideia, mas não sei, ainda queria cimentar melhor isso, mas fazer eventualmente um meetup da comunidade do mundo de Portugal dentro do Pixels Camp, porque eles têm também essa modalidade prevista. Também lançar um apelo um call for meetups, aliás. Exatamente, eles fizeram isso, sim, sim, sim. Diz-me. E por falar em meetups, quando é que vai ser o encontro da comunidade Ubuntu do mês de janeiro? Já não sobram muitas quintas-feiras deste mês. O mês de janeiro vai ser no dia em que sai este episódio, portanto, foi, se nos ouvirem na Rádio Zero, começou há 2 horas, está neste momento ainda a acontecer, portanto, se estão a ouvir e não estão muito longe do Saloon, despachem-se, porque nós estamos neste momento no Saloon, neste momento em que vocês estão a ouvir, exatamente, em Sintra. Mas a boa notícia, e de facto o janeiro é um mês normalmente complicado, há muita coisa para gerir, mas já está agendado o encontro de fevereiro. Ótimo. A única chatice aqui é que eu devia ter apontado essa data e não a tenho aqui, mas consigo te dizer que vai ser no dia 13. Ok. 13. Okay. Se eu estiver enganado, para a semana tempo. Corrijo. Mas pronto, 13 de Fevereiro temos então o encontro do mês de Fevereiro, marcado com uma antecedência suficiente para que as pessoas se possam organizar. E pronto, estamos ansiosos também por recuperar as horas Ubuntu. Não temos feito, fizemos uma em dezembro, mas não temos feito horas Ubuntu. Aproveito também para dizer, enquanto pessoa que ajuda a dinamizar as horas Ubuntu e os encontros em Sintra, que se tiverem temas ou pessoas que vocês gostavam de ouvir falar, ou que até acham que, por já terem ouvido falar, que se adequam e que as pessoas poderão estar disponíveis, façam as vossas sugestões, podem fazer através do podcast que a gente depois encaminha para quem de direito, até porque uma das pessoas que faz este podcast também é uma das pessoas que está envolvida na organização, portanto, não é preciso ir muito longe a mensagem. E basicamente é isto. Resta-nos falar o quê? Dos nossos Humble Bundles, certo, Diogo? Sim. Sim. Esta semana recomendamos este mês... dois. É, dois? Sim. Eu não estou a par de dois. Temos o Data Science and Machine Learning Bundle. Ok. E temos qual é o outro? o Artificial Intelligence by MIT Press. Ok. Portanto, se tiverem, já sabem como é que é. Se quiserem estes dois, é só usarem os links que nós vamos partilhar nas notas. Uhum. Se quiserem qualquer um dos outros, usam aquele nosso link mágico e gastem lá dinheiro à vontade. Com aquela benesse de poderem, se quiserem, não são obrigados, ajudar o podcast na hora de distribuírem o dinheiro que vocês vão usar para... Entregar. Exatamente, que vão pagar. E podem, determinar exatamente qual é o valor que vai para nós, qual é que vai para o editor, qual é que vai para o Humble Bundle, para outras entidades. E deem-nos um bocadinho, é preciso darem tudo. Deem também aos editores, que é para eles receberem algum dinheiro e continuarem a fazer bundles. E pronto, é isso. Ok. Há ainda outra coisa importante de mencionar, que é os nossos códigos de desconto. Os nossos amigos da Libertrend têm um código de desconto, que é o PUP150. Com ele podem adquirir uma LibreBox, um computador feito por uma empresa portuguesa, a Libertrend. É hardware o mais aberto possível e foi feito para correr no Linux. Portanto, é uma máquina feita para proteger a vossa liberdade. Uhum. E temos também códigos de descontos para o Slimbook, que são computadores feitos em Espanha, já aqui ao lado, e que são muito bonitos, são muito bem feitos e também são feitos para correr no Linux, e que nós somos ambos consumidores de Slimbooks e muito felizes, penso eu. De resto, podem nos encontrar em podcastubuntuportugal.org. Uhum. Lá encontram ligações para todas as redes sociais, e-mails, uhum, formas de subscrever e acompanhar o podcast. Ouçam-nos, uhum, na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03. E eu não tenho mais nada para dizer, portanto, da minha parte, até à próxima. Eu também não, e pronto, até à próxima, meus caros ouvintes. Uhum.